Salve, salve, Fora do Eixo, Jambolado 2010. Tô aqui com os manos de responsa, diretamente de Uberlândia. O mano acabou de descer do palco. Tô aqui com o Maluco. Salve, salve, Maluco. Salve, salve, firmeza total aí a todos os parceiros que estão aqui presentes no Festival Jambolado 2010. É nóis, tem o resto da rapaziada que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Caco, Uberlândia, manos de responsa. Tamo junto e misturado. MC do Rap, mais um elo da corrente, manos de responsa. Não. Pode crer. Então, moçada, é a primeira vez que vocês tocam no Jambolada? O Festival Jambolada, com certeza. Essa tá sendo a primeira vez, oportunidade única, né, pra gente. A gente tá agradecendo aí de coração ao convite pra banda Manos de Responsa. Estamos felizes de coração aí pelo convite, é a primeira vez. E vocês já fizeram algum, tocaram algum, em algum evento do Goma, outro circuito fora do eixo aqui? Sim, sim, a gente já tocou já em vários eventos já do Goma, a gente já realizou eventos dentro da casa, que foi o último baile black que aconteceu no Goma, foi a gente estava por trás também, juntamente com o pessoal da CUFA, da Central Única das Favelas, que tem uma base aqui em Uberlândia também. A gente fez uma articulação junto, teve esse baile black no Goma, a gente participa direto no congresso. Massa demais. E queria que vocês falassem um pouco aí da sensação depois de descer do palco, o que vocês acharam do show? Só reforçando o que ele disse também, o ano passado a gente participou, né? A família Manos de Responsa, a CUFA também, a gente participou do Jambolada 2009, só que com evento, com atração cultural, b-boy, basquete de rua. Respondendo a sua pergunta, é gratificante para nós, né? É quebrar paradigmas, unificar o rap, rock e outras culturas. Isso aí pra gente é um prazer enorme, a gente está participando. E a gente espera que em 2011 o Manos de Responsa venha, outros grupos de rap também venham participar, né? E faça essa corrente com... Que o rap também faça essa corrente com Fora do Eixo, né? E que a gente só galgue futuros e anseios maiores. Do caralho. Vamos falar um pouco da banda então, conta um pouco da história aí. Quanto tempo vocês estão na pista aí? Ah, mano, a gente tá aí na caminhada, quase 9 anos o grupo existe. Veio de uma outra formação antiga, dessa formação do começo tá aí o MC Maluco, que é hoje o líder do grupo. Depois disso veio mudando e hoje a gente tá nessa formação. Manos de Responsa tem essa caminhada aí. Eu mesmo tenho aí quase 7 anos, graças a Deus a gente procura... Sempre tá mostrando o melhor, sempre tá passando uma mensagem positiva pra molecada. Mostrar que o crime não é isso que você tá achando, que enriquece, mas tem seu preço alto a ser cobrado. Mano de Responsa procura tá sempre preservando a sua imagem. Sempre desce do palco, mistura com o povão, pra mostrar que a gente tá ali, é pelo povo. A gente não é daqueles que se esconde atrás do palco, certo? Gente aqui não é estrela, ninguém tá aqui pra brilhar. Eu acho que a gente tá aqui pra mostrar o nosso trabalho, um dom que Deus nos deu e procurar sempre tá melhorando. Reforçando aí o que o Caco falou, descer do palco é sempre gratificante, por quê? Porque cada vez que a gente desce do palco e escuta um obrigado, um pode crer do humano, a gente percebe que o rap continua vivo. E sem mais palavras, só isso. Isso é foda, cara. Eu mesmo posso, sou um das testemunhas aí do trampo de vocês. Essa fala agora eu fico feliz de ouvir, porque ano passado eu vim no Jambolado também e presenciei lá o CUFA, o basquete de rua. Foi a primeira vez que eu vi, achei do caralho. Não tive a oportunidade porque eu já tava saindo, voltando pra minha cidade. E aí eu tive a oportunidade de ver, não pude falar com vocês e agora eu tô podendo ter esse prazer de conversar depois de ver um puta show seus aí. É isso aí, galera. Valeu demais. Até a próxima aí. Valeu. Obrigado. É nóis. Jambolado 2011. Valeu. Jambolada 2010, Web Rádio Fora do Eixo na cobertura integral do evento. Tô aqui com o Fabiano do A170. E aí, Fabiano, como é que foi o show? Foi a segunda banda, não é isso? Isso aí, um abraço pra galera. Nós somos o A170. Já foram embora dois, mas sobrou dois ainda, o Pedro. Pedro e Fabiano aqui. A gente tá muito feliz de tocar a primeira vez no Jambolada. E logo hoje que a gente faz 3 anos de banda, então foi um presente enorme. Antes a gente era público, agora a gente faz parte do evento. Esperamos aí que seja a primeira de muitas. Caralho, Pedro, vocês frequentavam Jambolada então, desde de alguns tempos atrás, já? Desde sempre, todo ano a gente tava aqui, Rato de Porão, Sepultura, sempre fazendo a roda lá no meio, detonando mesmo. E agora inverteu, vocês foram pro backstage e subiram no palco. Então a sensação, assim, foi bacana então? Foi bacana, assim, dentro de, que nem eu falei nas outras entrevistas, dentre muitas bandas aí da cidade, muitas bandas de qualidade, a gente foi uma delas que foi escolhida para tocar no Jambolada, que é um puta festival. Então a gente tá, não importa se é a primeira, a segunda, se não tinha ninguém vendo a gente tocando. O começo é assim, só 3 anos, a gente vai caminhando e se Deus quiser, nos próximos a gente tá aí sempre melhor. É, isso aí que você diz resume o prazer de tocar, né, velho, que é o mais importante. Me fala aí, por que a 170? Então, a 170 é um ônibus do nosso bairro, todo mundo mora no mesmo bairro. Quando a gente fazia colegial ainda, a gente estava no ponto de ônibus depois da escola e decidimos fazer a banda e tal, falando o nome, já tinha um nome. O primeiro nome que a gente pôs já tinha uma banda com nome. Aí a gente estava lá discutindo lá no ponto de ônibus, ah tal, qual vai ser o nome, e o pessoal falando e não rolou. Aí meu irmão, que é o guitarrista, falou assim, cara, tem que ser um negócio nada a ver, e assim, alguma coisa tipo do destino, saca? Aí chegou o busão, bem grande, assim, a 170, falou assim, ah cara, vamos pôr aí, todo dia estamos aqui ralando aqui dentro desse busão, vamos homenagear, e colocou aí o 170, o busão. Foda, vocês conhecem o circuito Fora do Eixo, então já trabalham mais próximo do Goma, ou é a primeira vez assim que vocês estão? Não, a gente sempre tá por dentro assim, do Goma, ajudando. A gente ajuda mais tentando trazer novas bandas e no palco mesmo assim, dando a de road, né, da galera, sempre ajudando a carregar os instrumentos, ligar o guitarra, batera. E isso aí, depois que começou esse movimento aí, rolou assim que as bandas começaram a circular, né, pelo país, porque antes era foda, não tinha aí. A gente mesmo, acho que se não fosse o Goma, primeira vez que a gente tocou foi no Goma. Nosso melhor show que eu acho que a gente tocou foi no Goma. Então ali no Goma aconteceu muita coisa. A gente até ficou meio triste assim do Goma ter fechado, cara, porque ali a gente fez amigos, ali rolou muita, mas muita coisa mesmo. E se não fosse essa parada aí desse movimento, acho que a gente não estaria tocando. E a gente já rodou bastante aí pelo pouco tempo de banda. Já rodou em vários lugares pelo circuito Fora do Eixo. Então a gente tenta ajudar no máximo que dá, porque todo mundo trabalha e tal. A gente tenta no máximo que dá, mas é isso aí. Se não fosse eles, eu acho que 170, eu não estaria falando aqui com você. É isso aí, valeu a 170. Vamos voltar pro Jambolada, curtir esse evento que tá bombando como sempre. Até daqui a pouco. Jambolada 2010, rádio Fora do Eixo, na cobertura integral do evento. Agora estou com Juan, Leandro e Matias, Falsos Conejos, diretamente da Argentina. Primeiro contato internacional que a rádio vai ter aqui. Primeiro e único contato internacional do Jambolada. E aí, moçada, salve, salve. Salve, salve, rádio Fora do Eixo, e salve todo o Brasil. Tudo bem? Aqui estamos. Muito contentos de estar aqui em Jambolada. Ano passado estivemos em Calango e ficamos com muitas ganas de estar em Jambolada também. E agora estamos aqui. Muito legal, muito legal. Então não é a primeira vez no Brasil, né? Mas é a primeira vez em Uberlândia, é isso, Juan? Não. Vinimos aqui o ano passado, novembro, para tivemos outra turnê e passamos por aqui e tocamos no Goma. Ah, massa, então vocês já estão familiarizados aqui com sim. Temperatura, público. Aqui tem uma coisa que as pessoas aqui sempre têm a mesa servida, saca? Isso é o melhor palco, o melhor som, isso é o mais importante para ter um show bem massa, né? Massa. E Leandro, a gente tem tido um contato forte assim na rádio agora, e o Falsos Conejos também se inseriram de uma forma intensa na rede Fora do Eixo. Queria que vocês falassem um pouco dessa integração suas e também do coletivo de lá dentro da rede Fora do Eixo. Cara, faz un poco más de un año que estamos ahí comenzando a intentar sacar o que acontece o hacer parte del Congreso fue una aprofundación. Existe eso muy rápido. Conocimos un monte de personas y comenzamos a sacar de mucho más perto lo que acontece, ¿no? Y yo acho que en 3-4 meses voy a comenzar a sacar todo lo que está aconteciendo, ¿no? Que mucha información, conocer muchas personas, conocer mucho las ideas de las personas y só somos três cabeças, né? Legal. É, assim, esse congresso, acho muito importante vocês terem vindo, assim, que foi um momento de, assim, extrema sinergia. A coisa foi intensa demais, o processo inteiro foi muito bem elaborado. Todo mundo, de repente, de um congresso que tinha 70 pessoas no ano passado, esse ano tinha 300 e tanto. Todos os núcleos bem divididos, focados. Foi um trabalho muito, assim, potente, todo mundo ficou chocado, todos os coletivos, até os que trabalhavam mais tempo, estão com mais gás mesmo. E assim, o Fora do Eixo é uma rede que talvez às vezes passa a impressão de 8 ou 80, assim. Você ou a pessoa assusta, não corre, ou ela já abraça. Eu queria saber quais dessas duas, dois sentimentos que vocês tiveram depois do congresso. Eu acho que tivemos o melhor sentimento, ficamos namorados da ideologia. É o que uma coisa que temos também é que a implementar isso na Argentina tem suas dificuldades, porque as não tem as mesmas relações com as pessoas, não tem o mesmo jeito de trabalhar coletivamente e isso é o que queremos poder assimilar para poder transmitir na Argentina e poder trabalhar todos juntos. Muito foda, galera. E o show? Agora é falar do show, né? Subir o palco. Falta quantas bandas aí pra vocês subirem? Quantas quê? Bandas. Quantas bandas hoje? Eu acho que são umas 10 bandas. Mas assim, vimos nós? Quantas bandas vimos nós? Vimos, chegamos faz uma hora, eu acho. Vimos a Joseph Turton, vimos outras bandas que estavam também, estava muito legal todas as bandas que estamos. Vamos tocar, depois toca Autorama, depois toca outro também, muito legal. E eu acho que amanhã e o domingo, sábado e domingo, vamos a ver mais bandas, mais tranquilos, porque hoje é o dia do show e estamos mais tranquilos aqui para fazer um bom show. Temos que estar com os ouvidos tranquilos. O que eu acho que é uma coisa muito incrível que em uma cidade que não é capital de estado, que exista um festival independente desta magnitude, são mais de 25 bandas, né, de todo o país, tem uma banda de fora, a galera aí curtindo todo o tempo todo. Acho um trabalho muito muito foda, né? Bem foda. Caralho, moçada, é um prazer receber vocês aqui no Brasil, conversar com vocês aqui na Web Rádio Fora do Eixo. Desejo pra vocês um bom show, espero que o resultado do show seja positivo com o público aí, pra vocês poderem voltar aqui mais todo ano, todos os festivais aqui do Fora do Eixo, vocês estarem presentes. E não só como banda, mas como coletivo também, trazendo cada vez mais resultados positivos lá da Argentina. Valeu demais, galera. Obrigado. Muito obrigado. Para fechar aí o que falou você, eu estava já aí trabalhando com o Fora do Eixo. Já somos três pessoas, mais o Gomes, mais as pessoas de outros países, e acho que se esse ano só tive três pessoas no congresso, e o ano passado foram 70 pessoas, e este ano, quantos foram? 300 e tal. Eu acho que o próximo ano vai acontecer isso também com a galera de fora do país, e acho que é muito bom isso, né? Vou ter que melhorar meu espanhol, não vai ter jeito. Isso aí, moçada. Vou continuar no Jambolá 2010. Fora do eixo, de volta, direto do Jambolado 2010. Depois de uma puta intervenção aqui do palco Fora do Eixo, vou conversar com o Arthur, que fez um solo ali. E aí, Arthur? E aí, firmeza, João? Firmeza demais. Me conta aí, você preparou isso? Foi um improviso? Foi ensaio? Como que foi? Eu vou ser bem sincero. Eu tinha produzido um número que... Eu tenho um sério problema no palco, que às vezes eu tenho uma amnésia e eu erro umas coisas, eu esqueço a sequência e acabo dando margem de improviso. Dessa vez, já contando com isso, eu fiz uma coisa que eu determinei pontos que era importante de eu mandar alguns truques e deixei uma margem para fazer um freestyle ali, que é uma parada que eu sinto muito tesão, assim, de poder improvisar e montar na hora alguma coisa. Mas pensando sempre a hora que eu tenho que fazer os principais truques, assim, que seriam os exponenciais, teoricamente, da apresentação. É um número que está em processo, na verdade, eu experimentei hoje pela primeira vez. É um número que chama Corpo e Delírio. E, na verdade, é um questionamento aí de certas coisas que... É uma certa metáfora, até, de como que eu encaro... Como eu levo algumas coisas da vida, de deixar cair um monte de coisas, que é umas barreiras, e você tem que derrubar elas, limpar, desencanar, tacar o foda-se mesmo e bola pra frente, derrubar as barreiras e vamos que vamos. Massa demais. Esse momento que a gente tá vivendo é um momento ímpar, né, cara? O Congresso Fora do Eixo foi um congresso extremamente intenso, e para o palco Fora do Eixo, que vem um momento de se consagrar, de formar, de estruturar, E se estruturou, né? Eu acho que o palco Fora do Eixo saiu daqui com uma gama de possibilidades definidas, uma meta de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que você achou desse momento do congresso e do próprio palco Fora do Eixo depois do congresso? Massa. O congresso, em primeiro ponto, assim, como membro do Enxame Coletivo, tem sido estimulante demais acompanhar o processo, até dos outros membros do coletivo que estão aí, eu vendo eles cada vez mais empolgados e a gente conversando, meu, vamos voltar pra Bauru, a gente tem que fazer isso, isso e isso. E em relação ao palco Fora do Eixo também, muito estimulante, ainda mais aqui em Minas, a gente teve a entrega aí de 3 pontos em Minas Gerais que vão começar a dialogar com o palco Fora do Eixo, conseguimos fazer uma reorganização da nossa estrutura para poder trabalhar com mais calma, dividir mais alguns trabalhos, ter uma produção de conteúdo mais focada, conseguir produzir de forma inteligente, coletiva. O palco Fora do Eixo, eu acho que no congresso teve esse grande estímulo, essa aposta aí, uma bancada que a galera começou a acreditar um pouco mais, viu que a galera tá vindo sério, conseguimos trazer aí um pouco mais de gente. Já em São Paulo a gente estava em 3 pessoas, agora a gente já está aí em quase 13, 15, não sei. E acho que é uma evolução que mostra pra gente que tem potencial e que a gente pode apostar que dá certo. Cara, Arthur, valeu demais pela participação aí no Jambolada Ativa. Vai ter mais ainda? Vai ter mais 2 intervenções hoje, tem mais intervenção amanhã e tem intervenção domingo também. Dá pra conferir no site que o Samuel, que tá puxando o palco Fora do Eixo aqui no Goma, tá desenvolvendo. É só entrar lá www.foradoeixo.org.br/palcoforadoeixo, que lá tem a aba para todos os blogs dos palcos Fora do Eixo aí que estão desenvolvendo nos locais, nos coletivos. Palco Goma é o que está na cena de agora. Muito massa, valeu demais, Arthur. Vamos continuar aí na programação de Jambolada 2010. É nóis, tamo juntos. Salve, salve, Fora do Eixo, continuando a cobertura Jambolada 2010, Uberlândia, Acrópole já tá lotando já. Vou conversar agora com Pedro Moraes, Belo Horizontino, não, né? Mineiro, né? Mineiro de coração, mas Belo Horizontino por carreira, né? Na verdade eu sou do Vale de Quitonha, de uma cidade que chama Minas Novas, mas me sinto Belo Horizontino porque já tem alguns anos que eu moro lá, mas o coração, né, fica sempre remetendo ao interior, à infância. Mas tamo aí, o Jambolada tá lindo, cara. Nossa, maravilhoso mesmo. Pra mim é a primeira vez. E é a primeira vez que eu venho fazer um som oficialmente numa estrutura coletiva, exclusivamente coletiva. Já dei canjas com Manolos, com Black Sonora em BH. Tenho uma parceria com a turma do Transmissor. Sou brother desses caras todos. Mas fazer o meu show inteiro com o meu som, que é um som, não é um som tão rock, porque os coletivos, assim, 90% dos coletivos, a predominância de rock, né, na maioria das vezes. E o Jambolada também. Então, assim, pra mim tá sendo bacanérrimo, sabe? Achei o convite maravilhoso, assim, eu nem acreditei, pra ser sincero, porque justamente por causa dessa onda de ter o foco mais no rock e tal. Mas acho que o meu trabalho também, ele é tão sem rótulo, ele é tão sem um gênero específico, eu faço parte de tantas vibes diferentes de música, que eu acho que ele reflete isso mesmo, assim, talvez por isso que ele coube aqui. E eu tô muito, muito feliz mesmo, muito mesmo. Acredito muito nessa força coletiva, acho que o caminho é esse, para a música brasileira como um todo, e acho que a gente está passando por um momento muito positivo, que é fazer as coisas crescerem através dos trabalhos, dos trabalhos individuais, mas de maneira coletiva, colaborativa, né? Então eu boto fé nisso mesmo. Com certeza. É o primeiro envolvimento que você tem artisticamente com o Goma aqui de Uberlândia. Você já veio aqui uma outra vez ou não? Eu vim no Conexão Vivo de 2008 e de 2009, que eles têm uma parceria, já tinham uma parceria com o Goma, mas eu acho que pela relação de como é que eu falo, de simpatia, né, que eu já tenho com o Goma, com as pessoas do Goma e com algumas pessoas do Fora do Eixo também, eu acho que foi, eu posso dizer que é a primeira vez, sim, oficialmente, sim. Espero receber mais convites, espero ter cumprido com o protocolo de fazer um som com o máximo de visceralidade possível, mesmo que as músicas tenham uma pegada sincera, que vem da canção brasileira, que o cerne dela está nisso. Mesmo que seja assim, eu espero que o show tenha sido bom para quem veio ver. Para a gente foi ótimo. É isso aí, valeu demais, Pedro. A gente vai ficando, continuando, cobrindo o Jambolá 2010. Isso aí, camarada. Beijo, tinha mais perguntas, mas...